Banda 007. Eu pensei, enlouqueci meu coração. Você viver um grande amor. Não conhecia o que é paixão. Banda 007. Eu pensei, enlouqueci meu coração. Você viver.